1:08 da Palmeia, chuva 0,9. Boa noite. Pacho, se eu faço 8:30 por lá, me pronova, boa noite. Boa noite. Ali mantém na 1:0. Shelter de Lundo 6, Belo Horizonte, direto Brise, direto Focus. Controle Salvador, 1:20, decimal 8, Lundo 8, decimal 6, aciona 5541, Lundo 924. São 3897, o vento no 80 graus, 612 nós, livre decolagem 1:0. Sete boa, pode rolar as duas boas ali e mantém 1:0. Pode rolar as duas boas ali e mantém 1:0. 6:55 de alta na frente. 2:59, táxi de Apatinho Lindy Alfa, no ponto de espera da 1:0, estou de 1:08:6, ajuste 1:0, 1:09. Estou bom, bem. Continuando o táxi de Apatinho Lindy Alfa, ponto de espera 2:08:6, chané 63. 6:29. November, Índia, Vitor, confirme local de estacionamento e de qual cabeceira de desejo decolar? Confirmando, são 3897, tem livre decolagem, vento atualizado, 1:60 graus, 8:09. Na saída, Cusca, transição Zipar, controle Salvador, operem 1:20, decimal 8, torre 1:08, decimal 6. Aciona 5543, November India Vitor. Eu vi só correto. Já você já vê? Lembrinho da Vitor. Para acionamento de táxi, chame a torre 118 versão 6. Uma boa noite. Três, oito, nove, sete, decolou 26, controle 1208. 208-3297. Corre, Salvador, controle Salvador, 3897. 3897, TAM. Contato radar, sobe mantém o 340, serviço de vigilância. Ok, tá precisando manter a proa pelo menos 150 à direita para evitar a formação, ok? Tá livre, após desvio, proa de Leda, se tiver condições. Ok, proa de Leda, TAM, 3297. Autorizado o ingresso da, na pista 17, reporte cabeceira, alinhado e pronto. Gol no 567 e o vento no 40 graus, 9 nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem, 1-0, 567. É 259, boa noite, autorizado a alinhar e manter pista 10. Um 567, decolou 29, controle, frequência 1208. 0.8, boa noite. Boa noite, Gol no 567, passando 2000. Boa noite, Gol no 567. Contato radar, sobe mantém o nível de voo 360, vigilante. 360, 567. Do Romeu Mike Charlie Aguarde. Clear for push and start on gate 11, local control, 0-2-2. Autorizado, time tarde, segundo, 9-4-0. Alfa Romeo, Romeo Mike Charlie, o vento 140 graus, 12 nós, livre decolagem 17. São 3897, chama Centro Recife, 12251, alterna 13325. 12251, ao controle de saída, Romeu Mike Charlie. Obrigado, senhora, bom trabalho. Oceaner 6259, o vento 140 graus, 14 nós, livre decolagem 10. Zero, 380, autorizado, Romeu Mike Charlie. Posso dar eu, posso voar bloco, senhor? Pode dar eu, só segue conforme autorizado, dar eu, Leida Bridge. Leida Bridge, ok, obrigado. Oceaner 6259, decolou aos 35, controle 1208. Uno, dois, sete, três, abaixo, 4 minutos. Decolado na frente. Oceaner 6259, contato radar, sobe, mantém o nível de voo, 360 milhões. E mantém, 360, Oceaner 6259. Pascal Zero Two cleared taxi via April 1 to gate 06. Okay, via April 1 until gate 06, Pascal 022. Voo 109.0 com 167, agora 6 horas e 5, só terminando também um pronto para o carro. Uno 567, chama Centro Recife, frequência 1228, alterna 260. 020, boa noite. É, alta, ponta de espera, 286, gol 1940, boa noite. Portugal 022, clear taxi to holding point, runway 10, mechanic 1020, taxi by April 1 and India. Okay, we are clear via Bravo 1, India, to holding point, runway 10, and KNH 1020. It's holding good night, confirm to change tower. Follow 186, boa noite, estamos lá. Boa noite. Plano 273, para Confins, autorizado nível 360, decola da Piscina 0 com primeira curva à direita. Na saída da Elmeda Bridge, Upper Zulu 16, controle Salvador 120.8, torre Lono 86, aciona 534. Romeu, Romeu Mike Charlie, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 13385. 51, 13325, com o Centro Recife, vai transferir, Romeu Mike Charlie. Obrigado, senhor, bom trabalho. Cono 940, decolou os 39, controle 1208. 1208, Cono 904. Boa noite, Salvador Tower, Portugal, 022 AB, ready for departure. Portugal 022, clear lineup and wait, runway 10. Enter, line up and wait, runway 10, Portugal. Torre 198, decimal 6, para o acionamento de táxi. Não, eu estava chamando aqui 1219. Pode fazer. Confirme. Passo 5, livre de traça, metade. Report 022, clear for takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, runway 10, Pascal, 02. Autorizado, sanidade. Bell 022, airborne at 42, departure 1219 up. 1219 up, Tigão 022, boa noite. 1208, the frequency of the Salvador departure. 1208, Tigão 022, boa noite. Azure Portugal 022, climbing to flight level 370, ready to zero. Climb level 370, Portugal 022. Channel 6259, chamo Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325, tá o Channel 6259, boa noite, seu reserva. Boa noite. Zero two two request increase speed. Speed approved. Increasing speed for Channel 022. Any shortcut available? Gordo 273 para o táxi, um para a rua comando, 3 horas, Campinas. Site 3, parceria Índia Alfa, no campo de espera da 10, com 1186, ajuste 1020, uma boa noite. Parceria Índia Alfa, com de espera 1186, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar 10, vento 140 graus, 12 nós, gol 1273. Autorizar ingresso 107, reporte cabeceira, alinhado e pronto. ...40, chama Centro Recife, 12251, alternativa 3325. 1251, alternando 3325, bom, no nosso canto, boa. Boa. 380, autorizado. Paulo da Conta 10, primeira conta à direita. Saída da Elne, da Bridge, abençoou no 0, ex-MAP, DCP Lúbico, DCP Barbateira. controle Salvador 120.8, Sonja Nono 8.6, aciona 5546, Santa 3197. Santa 3197, está autorizado Galeão nível 380. Decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Leda Bridge, Bridge superior do 10, Esmap. Esmap, Múbico. Urfo Barbacena, 208 controle, 286 torre e o transponder 5546. Sou 3197 correto, como para push, vai que é só tem 3197. Controle Salvador, 1273 da Gol, boa noite. 1273, contato radar. Pode manter o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, autoriza curva direita direto, Leda. Dael? Autorizado, voa, Leda. Prende, Leda. Copiada, aguarde para decolar. Portugal 022, contact center frequency 126.85, decolable 125.45. 126.85, enable 125.45, Tigal 022, good night. Good night. Lembrante a Vitor, vento 110 graus, 19 nós, livre decolagem 17.